Diz pra mim que direção seguir, solução não desistir. Por que tanto amor, Senhor, se eu nunca fiz nada por ti? Falhei, né? Contracenei como o diabo quer. Bebida, boteco, balada, zoeira, e perdi minha fé com as qualidades. Eu desprezei, quis a quantidade. Conteúdo não vi, me cantei, escolhi e quis a embalagem. A contagem foi regressiva, família. Fui me afastando, exaltando. Mistério, oh, meu ego me degradando. E na viagem contraste o perigo da night. O sóbrio sem sentido serve sua diversão, atração, perdição ou só aperitivo. E o combustível que seduziu quando subi no palco. Irmão chapado, quem tava do lado, garrafa de álcool. Cego, louco, sujeito irreconhecível, visível, lindo por fora, por dentro resto de lixo. Capricho ou desperdício, castigo ou sacrifício. Acorda, para com isso. Contraste te entrega a Cristo. Deus me deu a nova direção, irmão. Evoluiu pra péssimo. Um minuto pro fim, Deus apontou pra mim. Me deu mais dois, já cresce. Me vai com meu exército sagrado e anjos na escolta. Quando se ora, repreende o mal que bate e volta. A corrente que quebra, congrega, levanta, liberta e segue a meta. Que o homem sem Jesus não vive. Vegeta, conserta, me revigora. Agora estou seguro, caí na construção que fiz e ressurgido em pulho na luz que dá amparo na redenção do fraco. Dá força pra quem se arrepende, glória pra quem aceitar. Vou retomar de volta o que era meu. Fui errado mudando de lado de Abel. Nunca vou ser teu. De espada na mão, diz pro mundão que eu sou mais eu. Tentação, diz pro teu demônio que hoje eu tenho um Deus. E que a lavagem não foi cerebral e sim no coração. Parei e resolvi seguir em outra direção. Deus me deu a nova direção, irmão. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, irmão. E as coisas antigas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Família 3 por Cristo. Contraste, Pastor Marcos. LDI, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão que está ouvindo essa canção agora, irmão. Paz, muita paz.